distância a nos separar. Pois embora eu querendo, não estás aqui. Para que eu possa te chamar de amor, não estás aqui. Para que eu possa te falar de amor, quero que saiba, amor, que ainda continuo a te adorar. Tivesse você juntinho a mim, mas embora eu querendo, não estás aqui. Para que eu possa te chamar de amor, não estás para aqui. Para que eu possa te falar de amor, quero que saiba, amor, que ainda continuo a te adorar. Sempre foi teu, sempre será. É teu, sempre foi teu, sempre será. Não compreendo essa distância a nos separar. Pois embora eu querendo, não estás aqui. Para que eu possa te chamar de amor, não estás para aqui. Para que eu possa te falar de amor,